Prestando colaboração ao Ministério Público, numa investigação presidida pelo Ministério Público, nos foi requisitadas algumas investigações policiais. Né? Nós fizemos, já tem algum tempo, né, diversas investigações policiais. Juntamos esses elementos de informação no bojo do procedimento instaurado pelo Ministério Público, né, que permitiu esse pedido, né, ao TJ de Minas Gerais, por 4 mandados de busca e apreensão, né, na casa do prefeito Alex, na casa do secretário de Defesa Social, o Décio, bem como em ambos os gabinetes, do prefeito e do Décio. E na data de hoje, utilizando-se de aproximadamente 15 policiais civis, nós cumprimos essas cautelares deferidas judicialmente pelo Tribunal de Justiça. E já de antemão podemos afirmar que foram angariadas inúmeras provas robustas que estão fortalecendo, né, o procedimento inaugurado pelo Ministério Público. Por exemplo? Agora nós temos que nos debruçar sobre essas provas que já foram angariadas, né, colher mais elementos, né, e dar sequência a essa investigação, justamente para tentar buscar a origem desse dinheiro, né, desse montante de dinheiro que a gente já identificou, que foi movimentado, né, que não condiz com a renda, né, que o Décio, bem como o Alex, oferem na Prefeitura de Contagem. Qual é esse montante? Então, nós já no bojo da investigação, né, é um montante vultuoso. Acho que não cabe a nós agora antecipar esses valores, tecer comentários mais objetivos sobre as investigações que podem atrapalhar o prosseguimento do feito. Cita pra gente, tem os indícios, então, desse enriquecimento ilícito, dessa lavagem de... Quais os indícios? O indício principal foi uma casa adquirida, né, atual residência do prefeito de Contagem, que foi adquirida por R$3.390.000, tá certo? Sendo que nós já identificamos que mais de R$1 milhão foi pago em dinheiro em espécie. Quem pagou? Então, nós temos que trabalhar essa informação ainda, estamos apurando, mas fato é que você pagar mais de R$1 milhão de dinheiro em espécie para adquirir uma casa não é uma operação financeira comum. Não condiz. Então, e tão pouco condiz com o que eles recebem de salário, sendo prefeito e sendo secretário municipal de Contagem. Quem comprou a casa? A casa era de quem? Está em nome de quem? Existe uma confusão entre ambos os investigados, tá certo? Nós estamos trabalhando essas informações para poder definir de maneira bem clara, né, de fato, quem que verdadeiramente adquiriu esse imóvel. Mas existem interpostas pessoas, existem, né, simulações, procedimentos, né, fictícios realizados pelos investigados, e nós temos que aprofundar essas investigações para pontuar de maneira contundente o que de fato ocorreu. Tem indício de quem? O prefeito ofere por volta de R$16.000 líquido, tá? É o salário dele de prefeito municipal. E quem está residindo no imóvel, né, é o prefeito Alex. E a casa está em nome de quem? A casa ainda está no nome da antiga proprietária, mas o valor de R$3.390.000, já 99% desse valor já foi integralmente pago à antiga proprietária do imóvel. Pago por quem? Esse Décio. Pois é, nós estamos apurando, né? Ao que tudo indica, existe uma confusão entre os investigados. Nós temos ainda que determinar quem de fato efetuou esse pagamento, tá? Mas o que nós podemos afirmar é que as transferências bancárias realizadas foram realizadas pelo Décio Camargo. Tem algum indício que esse Décio seja um laranja do prefeito? Nós estamos trabalhando essas investigações, né? Existem interpostas pessoas. Nós não descartamos a possibilidade de que o Décio seja um laranja, tá? Então, é prematuro ainda apontar de forma decisiva quem seriam os laranjas. E o prefeito fala o quê sobre isso? Ele mora na casa, ele reconhece que a casa é do Décio? O prefeito afirmou hoje que a casa seria alugada, mas ele não apresentou nenhum comprovante, né, de que essa casa de fato seria alugada por ele. E também nós podemos já afirmar que foram coligados, já foram arrecadados elementos de informação que apontam que ele poderia ser o proprietário desse imóvel. Fala sobre o enriquecimento do Décio. Caso das funerárias. Até o presente momento, não foi feita essa vinculação ainda entre o caso das funerárias e a apuração realizada na data de hoje, o procedimento de hoje, mas é algo que a gente não pode descartar, né? No futuro, com o desenvolvimento das investigações, podem surgir informações, provas que consigam, né, apontar um nexo causal entre o caso das funerárias e essa lavagem de dinheiro e ocultação de imóvel. Fala sobre o enriquecimento do Décio, que você tinha falado, do patrimônio dele, que cresceu principalmente durante a campanha eleitoral. Isso consta do site do TRE, né? Ele foi candidato a vereador, né, por Contagem, inclusive foi eleito. Ele declarou que ele possuía R$1.400.000 aproximadamente em bens, né? E já em 2018, quando ele foi candidato a deputado, ele já fez uma declaração de mais de R$19 milhões de bens. Então, assim, foi algo astronômico. E justamente no período 17 e 18, foi quando ele já estava auxiliando o prefeito como secretário na prefeitura de Contagem, foi justamente o momento em que ele apresentou o maior enriquecimento patrimonial.